Ninguém aqui tem piedade. Com os moleques sem massagem nos olhos é só maldade. No mundo é só crueldade. A pasta sendo escassa aqui da vida dos irmãos. A passagem aqui é mais um corpo estirado no chão. A vela acesa é a única que não se apagou, meu caro. Coronas queimando feliz ano novo ao dia de finado. O homem não enxerga que o próprio se destrói. Não pensa na mãe, pois é o coração dela que dói. É muitos por aí com a vida errada, caindo na cilada. O crime nunca te levou a nada. O inimigo só vem pra roubar e destruir. Infelizmente tem pessoas que se deixam iludir. O sistema é que aplaude quando vê teu nome na lápide. Se foi mais um que aumentaria a irmandade. Então vamos passar por cima da situação. A minha voz e a sua pode fazer revolução. No começo fica daquela de comprar uns pano louco, de comprar umas correntes. Sua fama é de bicho solto. Se ilude com os carros que sonha em comprar. O tempo passa e agora o crime veio pra cobrar aquilo que não pagou, a treta que arrumou. Então me diga por favor que realmente você ganhou. Não existe lucro quando no final sua mãe que chora. Os corre, os parceiros não vão te trazer de volta. Me diz agora, o que foi que você ganhou? Corpo frágil e pra sua mãe imensa dor. Não existe lucro quando no final sua mãe que chora. Os corre, os parceiros não vão te trazer de volta. Me diz agora, o que foi que você ganhou? Corpo frágil e pra sua mãe imensa dor. Avisa lá pros meninos que na esquina tá molhado. Dizem que foi acerto, nem apurei os fatos. Até quando, meu senhor, sentimento escasso em lágrimas? Por que, meu Deus, por que o homem não enxerga a tua palavra? De longe estremece de novo o silêncio. Vem o choro que ecoa, desfeito entre lamentos. É o que vejo, infelizmente, se faz em bom conselho. Por mulher, moral, respeito, presencia o mesmo desfechos. Mãe que chora, pai que lamenta, irmão que quer vingar. Ontem foi a dele e amanhã só Deus sabe qual a próxima a chorar. 22 no camelo pra buscar o celular. Depois da formação, os malotes pra catar. Veio fácil, fácil vai, no final o mesmo lucro. Que lucro, decepção, cadeia e a coroa de luto. Aqui não vejo amor, felicidade, sorriso. É só sangue, história trágica, polícia, jazido. O menor que almeja as mina, o sonho de ser bandido. Se envolve por instinto, mas sem visar o perigo. É só mais um que entre vários, provarão amargo gosto. Tremor, tiro, tragédia, tristeza, transtorno. Que nada, só luxúria, deixa rolar primo. Deu os dois, foi pra frente, dessa vez não voltou. É assim, segue assim, rumo ao fim. A mudança do roteiro não depende só de mim. Cê sabe o final, arrastagem quebrada, polícia maldita, demônio de fato. Que vários pisantes, corrente de prata no meio do mato, com tiro na cara, sua mãe implorando. Filho, levanta por favor, meu Deus, traz meu menino, me escuta, meu senhor. Suja com o mesmo sangue que umedece a terra. No crime não existe lucro, o caminho é quatro velas. Não existe lucro quando no final sua mãe que chora. Os corre, os parceiros não vão te trazer de volta. Me diz agora, o que foi que você ganhou? Corpo frágil e pra sua mãe imensa dor. Não existe lucro quando no final sua mãe que chora. Os corre, os parceiros não vão te trazer de volta. Me diz agora, o que foi que você ganhou? Corpo frágil e pra sua mãe imensa dor. Daqui até ali só muda a localidade. Às vezes uma cena se repete nos quatro cantos da cidade. Tantas histórias e a maioria com o mesmo final. Não existe epidemia. Minha prova de bala, o ser humano ainda é mortal. Vítima fatal, mas a entrada foi sócio de Lima. Do SD, Rosana e Colo. Pus a tese para a descida, olha só. Do funeral, se lembra daquele que foi de embalo. Escola da rua, matéria do crime. Cemitério mais um formado, mais um finado. Que teve conselho, mas ignorou. E no ódio do desespero, outra tia se suicidou. Bota as carreiras de farinha, tô ligada que instiga. Dinheiro no bolso, adira no corpo e na cola várias meninas. É triste ver os pivetes querendo paga de bandido. Abandona esses pensamentos, você ganha mais a pressão dos livros. Sendo a menos num presídio, um homem no cemitério, concordo com você, fantasma. Não existe lucro quando no final sua mãe que chora. Os corre, os parceiros não vão te trazer de volta. Me diz agora, o que foi que você ganhou? Corpo frágil e pra sua mãe imensa dor. Não existe lucro quando no final sua mãe que chora. Os corre, os parceiros não vão te trazer de volta. Me diz agora, o que foi que você ganhou? Corpo frágil e pra sua mãe imensa dor.